vem pintando o horizonte. Um novo dia acaba de surgir. A relva nas flores eu me recordo. A lágrima em seus olhos ao partir. E a tardinha na porta do rancho, calado, olhar perdido sempre à frente. Eu sinto dentro do peito brotar a dor que aumenta ao ver o sol poente. E a tardinha na porta, sempre à frente, eu sinto dentro do peito rodar a dor que aumenta ao ver o sol poente. As horas rebuscando as lembranças, vem a noite com ela o sofrimento. Recordo dos momentos de carinho, já não controlo mais meus pensamentos. E quando se achega a madrugada, vou campeando o sono sem achar. Chega a madrugada, vou campeando o sono sem achar. Espero que um dia possa ter a sorte de poder te reencontrar. E quando se chega a madrugada, vou campeando o sono sem achar. Espero que um dia possa ter a sorte de poder te reencontrar.